Meu espírito é livre, desimpedido, estampado no estampido do estupor do seu tambor. Gosta de correr pro abraço, dança no compasso, tropeçando no cadarço, no laço do seu amor. Voa no problema, polemiza o tema, corre feito queima, resolve a situação. Quem tem grana vai a Roma, tá com fome, coma, quem tá junto soma, multiplica a equação. Meu espírito não é suíno, é um grande pequenino, ele é grosso e é fino, violento, violino, é sulista e nordestino, é judeu e palestino, é noturno, matutino, é passado e é destino. O meu corpo é um receptáculo, não serve de obstáculo para o espetáculo da minha alma. Meu coração é um oráculo que estica seus tentáculos pro povo bater palma. Meu espírito é de noite e de dia, simbiose da ciência e magia. Eu acho que não é macho nem fêmea, quase como quase heterogênea. Meu espírito é sol e é chuva, fica atento quando o vento faz a curva. Argumenta com imponderável, é impetuosamente responsável. É risonho, é rosado, é bisonho, é gozado e é retado como que. Meu espectro, intelecto, provecto, compacto de impacto no pacto de ember. Meu espaço é volumoso, faço traço cuidadoso, arregaço cabuloso, abra a porta pra você. Minha brasiliência revestida de oxência, emana malemolência, embalando o balancê. Meu ectoplasma esvoaçante, necroplasma delirante, com fantasma que te bota pra tremer. Sinta a lombra que assombra, que deslumbra, tem que zumba na penumbra, retumbando seu prazer. Manifesta nessa festa, desembesta na floresta, protesta na sua testa, começa a resplandecer o meu reflexo, simples e complexo, preparado e perplexo, difícil de entender. Meu espírito é de noite e de dia, simbiose da ciência e magia. Eu acho que não é macho nem fêmea, quase como quase heterogênea. Meu espírito é sol e é chuva, fica atento quando o vento faz a curva. Argumenta com imponderável, é impetuosamente responsável. Meu espírito é o escudo e a espada, meu espírito é foda e é fada. Meu espírito é um nobre plebeu, que está apaixonado pelo teu. Meu espírito é verdade fictícia, e tem gosto de amarga delícia. Meu espírito é um nobre plebeu, que está apaixonado pelo teu.